Nossas palavras são receita de sobrevivência. Por toda dificuldade que o consciência suburbana passou, desde 1997, correndo atrás de um objetivo e de um sonho. O mirante está mandando nessa quebrada, pode acreditar. Aqui quem fala é mais um sobrevivente da periferia. Nossas palavras são receita de sobrevivência. Para quem fecha os olhos, falta de consciência. A pobreza não é doença, mas a morte é a recompensa. Para quem vive aqui, a miséria é intensa. Falo de mãe pobre com a face abatida, que trabalham como louca, sabe a dor da vida. Criança cheirando cola para enganar a fome. Mão calejada, são carteira de trabalho de um homem. Constantemente abrindo sua cabeça, colocando a força, um pouco de consciência. Explodindo seu ouvido, qualidade das ruas. Testemunho ocular, realidade nua e crua. Revoltado sim, inocente talvez. Unido com as ideias, agora é nossa vez. Região metropolitana, Almirante Tamandaré. Onde a dificuldade é da cabeça aos pés. Infelizmente não há como confiar na lei. As pessoas se defendem como pode. Tamandaré, periferia é o fim. Consciência suburbana continua assim, falando a quem interessar. Verdadeira periferia do Paraná, do Paraná, do Paraná, do Paraná. Periferia, periferia, periferia. É tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada. Aqui, nessa terra, tiro submundo, favela, manos viciados, pais alcoolizados, má influência de todos os lados. Sobreviver de pé sujo, de barro, para os playboy, motivo de sarro. Mas fazer o quê? É minha casa, tenho que viver. Jardim, Monte Santo, minha área, rua de terra, minha quebrada. Chega mais, venha ver, não é igual a novela da TV. Carro, maquiagem, se ligue, malandragem. Um berro na sua cara, no portão de sua casa. Tem mano que não respeita a sua área, rouba quem não tem. No final você sabe muito bem. Pedra, madeira, tudo começou com uma brincadeira besta. Se espalhou, encontrou até pitu, mas no final é certo. A piração termina com o assalto no busão. O mano marcou, agora está na prisão, na prisão. Periferia, periferia, periferia. É tudo ou nada, ah, tudo ou nada, tudo ou nada. Tamandaré, Tamandaré, aqui lá, nossa quebrada, sua quebrada. Aqui o sol nasce pra todos, convido a violência, é a boca do lobo, é só porque droga, malandragem, se ligue na viagem. Ela e miragem, tudo é periferia. Da forma que o sistema queria, a elite no centro e nosso povo no gueto. Vivemos afastado, talvez não fazemos parte desse estado. Um exemplo do que fala é minha casa, entre o céu e a terra, edificando o coração da favela. Aí fica o jardim, onde mora pessoas iguais a eu e você. Eu e você. Periferia, periferia.